mensagem do Bang da Gol, que segue em direção ao ponto de espera, partindo do, do portão 08, está autorizado para o chegar de escanamento e reposta para o táxi. Tem que tomar para o táxi, está fazendo a passagem da Gol, escaneia 6075, decolado aos 26, chame controle Salvador, Polo 20, décima 8. 208, graça, muito boa, 6075. Boa noite. Via Estambul 1 para nível de voo 3600. Via Estambul 1 3600, 6075. Táxi Gol 1961 com 172, 3 horas e 33, alternando Guarulhos. Gol 1961, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0. Via Pátio 3, Pátio 1, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro, 1-0, 1-2. Deixa eu atualizar o táxi para ponto de espera, que é parte 3, parte 1, Índia, ajuste 1012, 1961. Vento 040 graus, 049. Autorizando a decolagem pista 10, Golo 229. Mente vida, graça 6075. 143 a bordo, com horas de autonomia, primeiro galera. Clima 251. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1-0, 1-2, confirmo autonomia? 5 horas, alternando o galeão. Gol 1961, ponte espera da 1-0, pronto. 1961, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém 1-0, 1229, decolado aos 30, chame controle Salvador, 120, 18. Salvador 1208, Gol 1229, obrigado, Monte. Monte, Gol. Sole Salvador, o Gol 1229, bom dia 2000, comando direita na Salvo 1. 29, contato ao radar, subindo, mantendo 360 via saída Salvo 1. 360 via Salvo 1, possibilidade de voarmos direto, Ledo? Ledo, Gol 1229. Muito obrigado. Autorizado a decolagem, sistema 0, vento 040 graus, 059. Autorizado a decolagem, toma 0, 961. Boa, Azinha, Alfa, FPS. Modula na frequência do controle. Espera, próximo, 6251. Hoje era 6251, autorizado a alinhar e manter, sistema 0. Chama o solo na frequência 121 decimal 9, modula na frequência do controle. Zero sete cinco, voo Kubave. Kubave, muito grato, 6075. 1961, decolado aos 32, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 1208, Gol 1961, bom dia, obrigado. Valeu. Controle Salvador, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, contato radar da colagem, submantão 360 via saída Salvador 1. Gol 1, Gol 1961. Salvador, Oceano Neo, Oceano Rebetão. Oxalé 6251, autorizado da classe Estrono 0, vento 040 graus, 0 secundário. Começando a decolagem de Estrono 0, Oceano 6251. Oscar 9 Tango. Oscar 9 Tango para reboque da posição 5 de cima para a posição 10 no pátio principal. Oscar 9 Tango autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Oscar 9 Tango ciente, entrando no reboque, reportando para ingresso no pátio principal. Decolado aos 35, chame controle Salvador, Uno 20, decimal 8. 208, decimal. Solo Salvador, Alvo FM3. Pascal Lever Tango, Ciente, posição 05. Reporte para ingresso no pódio principal. Alvo Lever Tango, Ciente, reportando para ingresso no pódio principal. Azul Alfa X-Ray, prossiga. Azul Alfa X-Ray, penetrizando em reboque do parte 3 para o parte principal, portão número 3. A mensagem foi para o Gol 1961. Gol 1229, mantém a prova de Leda, subindo a 360. Gente, eu matei então Leda, Gol 129. Gol 1961, ciente, direto do óculo, restrito nível 340. Lima. Alfa X-Ray, X-Ray, tá visual com o Airbus da Avianca fazendo pushback no Pat 3? Certo, mantém a perfil da saída, o seu número 4 na mesma saída, mantém o perfil. Ok, meu nome. A Chanel 6075, chama agora o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna no 251. 28, 1, 2835, alterna 251, o Chanel 6075, grato, muito boa. 1229, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, 1229, obrigado, bom dia. Boa. 1961, suba restrito nível 340 e voe a posição Toclo, conforme a instrução do centro. 1961. Afirmo, restrito 340, direto Toclo, 1961. Deixa eu copiar a informação. Aí sim, a gente mantém a posição, aguarde para Mr. Abba. Tango, autorização para ingresso no pátio principal. Pascal Weber Tango, autorizado ingresso no pátio principal. Reporte parqueado na posição 05. Pascal Weber Tango, ciente, ingressando no pátio, reportando terno do reboque na posição 05. Alfa X-Ray, X-Ray, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. 4-6251, veio por base. 4-6251. Oscar 9 Tango, Serra do Reboque, na posição 05, grato, bom dia. Oscar 9 Tango, cliente, bom dia. Bem autorizado, rocha término, portão 03. Autorizado até o portão 03. Canal 6251, chama agora C3 Recife, na frequência 12835, ao término 25.1.

solo Salvador. Papa Tango, S3, Papa Bravo. Sim, sim. Bom dia. O S3 Papa Bravo solicita autorização de reboque remota 14 para o portão 11 do Grande Pátio. Autorizado. Sim, obrigado. S3 Papa Bravo. Zago, Salvador, FC, Safana, Bravo. Prossiga. FC, Safana, Bravo, informa o termo do reboque, porta 11. Fiquei presente. Ah, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 5973, a sua identificação da presente Voiduno, desço para 2000, ajuste no 012, autorizado LS, reporte estabilizado. 012, Voiduno, 2000, autorizado, reportar a estabilidade 5973. E o 5973 foi autorizado da presente, vai direto Duna. Duna da presente, Rio 5973. Voo 9776, acione identificação. Essa via chegada Donf para 4 mil pés, ajuste 1012. 1012, descendo para 4 mil pés, via chegada Donf, 15 no 2000, Rio 5973. Rio 5973, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 7895, grato. Estou instalador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, estado. Pista 1-0, pouso autorizado, vento 050 graus, 03, nós, altímetro 102. Teve pouso, Rio 5973, meio dose. Partiu, autorizado velocidade, descendo para 2000, autorizado de LS3, forma quando está a redução do 77000 da Gol. Alemanha 225, acione identificação dessa via 11 para 4 mil pés, ajuste no 012. Sente via BOMF para 4 mil, 1012 e identificou, 625. O controle não recebe acionamento de identificação. Acione a identificação novamente, por favor. Sente, identificou novamente o 6225. Gol 5973, por autorizado, 1-0. Espera 50 graus, 049. Livre pós, 1-0. 5973, eu. Três solos do Juno, do Iberes direito, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, meia dúzia. Alfa vai liberar, quilo, pátio 3, box meia dúzia. 5973 da Rio. 8225, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado ILS, X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000, 1 no 0 no 2, reporte estabilizado, ILS, X-ray 1 no 0, 6225.